Salvador é o carro mais seguro no Bravo, o carro que tem um negócio de São Paulo. Muito obrigado e um bom dia. Gente, Mike Zulu Bravo, bom dia. Romeu, bom dia, chegada Mari, desse mantenha 2000, 2020. 2000, Benção, chegada Mari, momento em voo 8 8 no 6, foi direto do ITAP e está livre desse até 2.500 pessoas e vai interceptar no localizador. Ok, está presente agora no ITAP, pode continuar a contar para o exército, ok, está certo? Não, deixa eu parar 2.000, ajuste 1.020. Ok, 2.020, ITAP na prova, com 8.000. entrou no ILS, jogou 186. Fechando a torre 118.6. 186, obrigado, até daqui a pouco, amigo. É. Salvador, é o Gol 186, boa noite. Estabilizado ILS X-Ray, visual. Gol 186, boa noite, tráfego avistado, check 3. Abaixa e travar daqui a pouquinho, tá? Já te chamo. Gente, Gol 186. Gol 186, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 05 nós. E pouso, pistão no zero, Gol 186. No 8 no menos, solo aos 58, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette 03, eu vou 8 no menos. Salvador, boa noite, é o CAN 352, né? CAN 3520, bom dia, Aracaju, nível 190, pronto, cópia. Pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, decolagem pistão no zero, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju, controle Salvador 120, décima 8, aciona 5161, tá 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677, após a decolagem da pistão no zero, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, transponder 5161, controle de Salvador 2080, tá? 3520. Cotejamento correto, chama pronto, pushback, sonamento, tá? 3520. Para pronto, tá? 3520.